change Alpha is better, but we'll be under. Sendo localize e avisou com a pista, 2224 da passareta. Sou o 2224, autorizado final S, turno 86. 86, grato, boa noite, até daqui a pouco. Torre Salvador, boa noite, passareta 2224. Está pilotando e é no localize, está avisou com a pista. Repasse o estado, passareta. Portais, teto. Boa noite, vou ver 04, bom, esperando o lugar da porta. 604, Alinda, cola cabeceira 10, vento 170 graus, 99. Alinda, cola da Luzero, vou no 604. Acena o marcador externo, baixado e travado 2224 passarela. Autorizado pouso no 70 graus 079. Autorizado pouso 2224 passarela. Pouso no 604, decolou 09, chame o controle, boa noite. Confirme, pouso no 604. Decolou 09, chama o controle, boa noite. Vai chamar o controle, igual na 604. 017. Cabe fora, vai chamar a torre 286, confirma. Afirmativo, assim que estabilizar, se não tiver contato com o controle, a torre é 1862. Aí faz isso também, obrigado. Controle, igual na 604. 604, contato do radar. Suba, manter o nível 370, sai da mão. Momo vai subir para o 370, agora no 604. O 524, chame a torre 118, com a 62 para a copa, ok? Salvador, boa noite, o Força Aérea 2524. Boa noite, Força Aérea 2524, prossiga. 5, Alternia 2545, Rocha Nena 310. São José via Pesolona 0, da Papá Alfa Índia, direto Púbita, Papá Uniforme Bravo Tango Alfa. Da Pesolo 44, Púbito, decola da pista, que após rota do plano de voo, decola da pista 1-0, curva direita, saída da Euleda após bridge, controle 1-0-8, transponda 5-0-3-2. Ok, por gentileza, confirma aí a saída da El, transição? Da El, após da Euleda, após proa de bridge. Ok, da El, depois de Leda e após proa de bridge. Ciente, então decola conforme a rota do plano de voo, autorizado para o Corsair 2524, decola da 1-0, primeira curva direita. Transponder 5032. 5032, correto. Poderia confirmar o trecho até onde eu paguei a rota? Pesolo 10, depois Piraí, Púbita, Pesolo 44, Púbito. Correto, chame pronto para o táxi, autorizar acionamento. Ok, chamarei pronto para o táxi. Gente da informação uniforme. Nível 360 para Guarulhos, no portão de número 5. 6747, boa noite. Para Guarulhos está autorizado o nível de voo 360 pela Apresulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive, em seguida Poços de Caldas. Decola 10, com curva à direita, subida da El, Leda e Bride. O transponder é o 5041, no controle 120.8, contigo. Objeto 6747-360, nível para Guarulhos, saída da Eule da Bride, depois ingressa no informe Zulu 16. O transponder é o 5041, controle 120.8, decolada 10 com curva direita, 6747. 6747, correto, cotejamento, chame a torre em 118, meia dúzia para o acionamento, Itaque. 18.6 para acionamento, 6747. Confidência e mantenha 4 mil pés, ajuste 1017. Chegada a ponto, direto para 4 mil, identificou no 097, achando a 3-3. Direcionamento e táxi inicialmente até a cabeceira 17, Guardião 07. Do táxi do pátio do Graé até a cabeceira 17, aguardando para prosseguir até o pátio 3 na minha escuta. Comandante Julião. Dourado. Ciente, aguarde para prosseguir até o pátio 3, Guardião 07. Salvador Web 6747, posição 5, solicita pushback e acionamento. Jet 6747, aguarda autorização, tem um tráfego da passarela em sua cauda. Jet está no aguardo, 6747. Assim que ele passar, está autorizado, Web 6747, chame pronto para o táxi. Após a passagem do tráfego aqui, na retaguarda, está autorizado, 6747. Já havia copiado, confirme. Relativo, já está copiado. Positivo. Firmo. Tarde para decolagem, tem um tráfego na aproximação final, Hotel Lima Tango. Aguarde para o táxi, Guardião 07. 4, chama Centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterne 2-5-4-5. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, voo 9604. Guardião 07, atenta à estrela de turbulência do Airbus que pousa. Autorizado táxi até a cabeceira 190 da presente. Autorizado deslocamento aéreo até a cabeceira 190. Hotel Limatango, autorizado decolagem do Etna Wild para Enrimar. Chame na curta final para Enrimar. Vento 160 graus, 049, decolagem por conta e risco do Etna Wild. No solo 17, libere a direita e mantenha a posição antes da taxiway Kilo. Dê passagem a um helicóptero da Polícia Militar que está na pista 190 agora. Posição, Guardião. Prossiga o táxi pela pista até a taxiway Delta, Guardião 07. 07, na Delta. 2 Salvador, 3305, liberou. Seu solo foi aos 18, está autorizado o táxi até antes daquilo, dê passagem a um helicóptero da Polícia Militar que está na pista agora, está no 3305. Pela Alfa, antes daquilo, dá passagem ao helicóptero, 3305. Guardião 07, observe dois tráfegos. Primeiro à sua direita, um Boeing 737 da Webjet. O segundo, que pousou na pista 90, está lá na Alfa, mais à frente. Está autorizado para seguir pátio 3 e o segundo tráfego vai lhe dar passagem. Afirmativo, então entenda que se eu posso prosseguir agora direto aqui para o meu através direito, o pátio? Afirmativo, passando entre os dois tráfegos, o Webjet e o TAM, Airbus da TAM, que está lá na frente. Tenha visto os dois tráfegos? Afirmativo, então posso prosseguir aqui o cruzamento à minha direita? Afirmo, autorizado. Você está prosseguindo desde o imediato aqui pelo terço gramado, sem interferir com os tráfegos visual. Vai. Hotel Limatango, Torre Salvador. Hotel Limatango, está cruzando a 10, vai com o trono do Enrimar. Ciente, chame na final para Enrimar. O Hotel Limatango. É final, é Enrimar, é final, Hotel Limatango. Confirme se fará mais uma decolagem aí da Enrimar para o Etna Wild. Negativo, senhor. Não, agora vai para a fase final. Ciente. Já no pátio, Guardião 07, obrigado. Até a próxima decolagem. Ciente. Salvador Web 6747, está com 172 a bordo, 355 de autonomia, alternando Galeão. Autorizado táxi, ponto de espera pista 90, entendi Galeão, 3:35, POB? 172. Livre táxi, ponto de espera 90 via Índia, TAM 33, Web 6747. Ciente Web 6747 via Índia, para pista 10, chamará quando próximo lá. Solo Salvador 3305, está antes daquilo, pode prosseguir? Táxi agora via Alfa, Juliette, portão 06, TAM 3305. Alfa, Juliette, para o 06335. O hotel Limatango é a torre voltando? Limatango, não escuta? Ah, esse, ele ponta aí, local de pouso eventual, ou ocasional. Tem balizamento noturno? Positivo, Serra Novembro. Já tá no rota aéreo, já só. Eu sei que está no rota E, mas a dúvida é se tinha balizamento noturno. se tinha balizamento para operações noturnas. Tem, né? Tem, sim, senhora, 24 horas. Gente, obrigado. Nada, boa noite, obrigado pela colaboração, já está na final, eu estou lhe matando. Vou estacionar a frequência livre. Torre, o 6747, próximo ao ponto de espera, pronto. Webjet 6747, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, 160 graus, 099. Está autorizado a alinhar e decolar, pista 10, depois estará iniciando. Identificação, chegada bom, fideça para 4.000 pés, altímetro 017. Próximo postante, bota para 4.000 pés, azul 4209. Metrismo 3, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. 2.000 pés, reporte será estabilizado no localizador, Chanel, Metrismo 3. Salvador, boa noite, gol 1076, cruzando 160 para 150 na Mari, sentido Alfa. 1076, acima a identificação, chegada a Mari, desça e mantém o nível 050. 6747, decolou 24, chame o controle, boa noite. Chamaré controle 1208, boa noite, 6747. Controle Salvador, web 6747. 6747, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 360, CDL. 7 na saída da EL, sobe e mantém o 360. Solicitaria da presença, se possível, pro Adidael Oleda. Autorizado Dael, 6747. Ciente da presente, Dael, 6747. Estabilizado, Campa Vista, Xané 63, 13. 63, 13, complete a aliança e chame a torre 186. 186, boa noite, Xané 63, 13. Estou aí, Salvador, Xané 63, 13, estabilizado no X-Ray, Campa Vista. Chame passando Simbra com o trem baixo travado. Porta não, marcador com o trem baixado, entrar o Xané 63, 13. Marcador, baixar travado, Xané 6313. 6313, autorizado o pouso 170 graus 069. Cheque o trem de pouso. Baixar travado, Xané 6313. No 076, vetor para sequenciamento, curva esquerda na proa 360, limite ao localizador. Desça para 3.000 pés, ajuste no 097. Em 1017, 360, limite ao localizador, descendo para 3.000. Azul contra 209, desça para 2.000 pés, autorizado LS, é estabilizado no curso localizador. 2.017, está autorizado LS, reporta lá, reportará no LS, azul 4209. Ok, Tony. 0000 Zulu. 0000. Ah, tem pouco tempo, né? Tem uns 30 minutos então. Ciente, chame pronto pro táxi. Ok. Chamarei mais 5 minutos. No solo 3-1, livre à direita na Delta ou Eco, após Alfa, Juliette, posição 04, parte 1. 7, a Eco via Alfa, posição 04, parte 1, Xané 63, 103. Oi, Salvador, boa noite. Seria a cena prevista para o 3305, Recife, tá certo? Mensagem chegou intercortada. Saída prevista para o 3305 da TAM, Recife. Será Puca, transição Caju. Puca Cacaju, grato. Aproveitando, qual é o horário da OBT? Não tem o seu plano no sistema ainda. OBT é 0112. Gente. Oi, o Guardião 07. Prossiga. Já acionado aqui no pátio 3, a intenção é prosseguir para Ondina com 04 a bordo. Se autorizado a cola que dá presente com o Pro de Itapuã, tem que seguir com o G11, dá 1017. B04, Ondina, 500 pés, decola do pátio 3, com proa sul, sem interferir com o tráfego que está na taxiway Alpha, um Airbus 320 da Oceané, e aguarda transferência de comunicações e controle, Guardião 07, vento 180 graus, 07 nós. Relativo, está iniciando a decolagem com proa sul, dentro dos tráfegos do Guardião, iniciando. Localizador 16 milhas externas, voo no 076. Voo no 076, está autorizado a aliança, vale transferência. Transferência, olha. Posso cruzar aqui o eixo da 17? Autorizado. Claro. John 07, chama o controle em Salvador, 120 decimal 8. 7908 até a volta. Bruno, boa noite, Guardião 07. O 4209 estabilizado no curso? Negativo, céu. 3 milhas para o externo, complete LF, chame a torre 18612, azul 4209. 86, boa. Boa noite. Boa noite, azul 4209, aliás, da 10. Azul 4209, boa noite, avistado, cheque o trem. Ainda em cima, senhor. Acuse com o trem baixo travado. Pode parar. Trolha, Guardião 07. Guardião 07, 500 pés, pelo litoral, prosseguindo para Ondina. Afirmativo. Ponte final Ondina, Guardião 07. 07. A bordo, Condor 24. 06. Ciente, 06. Quero baixar de travada azul 4209. Autorizado pouso no 60 graus 059. Número 60 com 05, está livre o pouso na 10 azul 4209. Por 076, chame a torre.